chegando no final. Na história está escrito que você vai passar por esse vale de sofrer. Acredite, tenha fé, você é vencedor. Para que você receba a cura, tem que crer um pouco mais e ter forças para enfrentar a multidão. Basta só você tocar nas vestes de Jesus, Ele sairá virtude. Toca, então será curado, pois pela sua fé o pé se sentirá. Quando nele tocar, será abençoado, já não será impuro, em nome de Jesus. Tem que crer um pouco mais e ter forças para enfrentar a multidão. Basta só você tocar nas vestes de Jesus, Ele sairá virtude. Toca, então será curado, pois pela sua fé o mestre sente. Em busca de uma cura contra a agonia, gastando todos os bens que ela um dia reservou. Mais um dia ela ouviu falar de Jesus, que por onde ele passava todos eram curados, e a grande multidão ela enfrentou. Ela não desistiu de conseguir o que queria, tocar nas vestes de Jesus. Limpo então fica. Quando ela conseguiu tocar, o mestre percebeu e entregou pra ela a cura. Toca, então será curado, pois pela sua fé o mestre sentirá. Não sei.